220 volt, direto do sanatório, funkeiro, funkeiro tá não. Não tenta não, levada bang bang, rajada de cachaça na cara do chupa sangue. Joga o gole do santo, cheiro de morte no ar, tomando um drink no inferno, vamos ver no que vai dar. Esses dentuços sangue suga, quando gruda é ruim de soltar. Verme tá palmeado, se tentar vou te derrubar. Zumbi saindo da tumba igual no clipe do Michael. Vão morder minha jugular, não sei pra onde que eu vou. Sonhei a vida inteira, só acordei no fim. Se eles querem meu sangue, vão ter que arrancar de mim. Maluco igual Mad Max, pego morcegos voando. Duas facas na mão rodando, capitão em comando. A mostra na tua sopa, zumbindo no alto-falante. Avisa Sérgio, Arnaldo e Rita, surge um novo mutante. Corpos pelo chão, chama o rabecão. Estilo ninja tipo Bruce Lee, Operação Dragão. Ouro de matar, como um Viet Cong e Saigon. Viajando pelo espaço, rumo a outra dimensão. Doido de cancan da lata, ouvindo homem primata. Pitboy porra nenhuma, eu sou cachorro vira lata. Valentino troca sapa, martelo e estaca. Peça no coldre carregada de bala de prata. Versus causa um escândalo, o mundo por outro ângulo. Corro até dormindo como se fosse sonâmbulo. Meu relógio é doido, conto o tempo errado. Vejo em câmera lenta, dentes pra todos os lados. Afastem de mim o cálice de sangue e vinho. Vou furar contra os vampiros, puder pelo caminho. Noite de lua cheia, garrafa de tequila. Meu corpo é o santo grau e minha casa é minha mochila. Caminho pela estrada sem lenço nem documento. E as sombras na maldade escondidas no cimento. O expresso da meia-noite, purgatório moderno. Seja bem-vindo à selva, um drink no inferno. O expresso da meia-noite, purgatório moderno. Seja bem-vindo à selva, um drink no inferno. Um drink no inferno.